chance deles, o moral de Uibaí estourado. Sabe quando a gente termina um relacionamento e sente um alívio? Já passei por isso. Sabe quando a gente mete o louco na cidade, sai moendo? Compatível. Oi, Ibaldi, desculpa a cara de pau, mas seu saudade. Eu te chutei com raiva, tava no auge. Eu fui um trouxa, que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Oi, Ibaldi, desculpa a cara de pau, mas seu saudade. Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde. Foi tarde. Avisa a cala do jogo, eu tô indo te buscar a vida. Ei, Pirata CD, tamo junto. Carreta Jameson Aguiar. Eu já voei batons e lá. Mas há de apagar minha saudade. Eu tento, mas não achar alguém. Atenção, cala do jogo, tocando minha Bahia. Prepara o gol de lá em cima. Só vocês, só vocês. Ei! Desculpa a cara de pau, mas seu. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Fui um trouxa, que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde. Oi, Ibaldi. Oi, Ibaldi.